A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericavoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Os contatos para interação aqui com a sua rádio são os seguintes, hein? 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo. 4588-282828 é o nosso contato aqui no WhatsApp. Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e também no Instagram. Atenção, porque uma nova massa de ar frio está chegando aqui à região, né, para diminuir um pouco as temperaturas das últimas semanas. Para quem não gosta de calor como eu, né, seja bem-vindo, ar frio. Só não esfrie muito o pé de uns e outros aí, né, porque amanhã... De manhã tem estreia do Foz do Iguaçu Futebol Clube na Taça FPF. Na terça-feira tem Foz Cataratas Futsal na Série Ouro. Enfim, né? Sabe como é que é, né? Tem gente que é pé frio, não se toca e não usa meia, pô. Enfim, né? Aí fica difícil. Na sequência, as informações do esporte aqui no Fronte. Agenda Esportiva. Cid Sidney Busanello, bom dia! Bom dia, tudo certo, Guilherme Wojtkowski? Tudo certíssimo, e como é que está o Foz do Iguaçu Futebol Clube com tudo preparado também para a estreia na Taça FPF? Exatamente, Guilherme, agora domingo, portanto amanhã, começa para o Foz Futebol Clube a Taça FPF, e é bom frisar, Guilherme, que o campeão desta competição vai garantir vaga no Campeonato Brasileiro da Série D em 2017. Então, um campeonato importante, onde o Foz vai em busca do título. Serão 7 equipes que estarão disputando a competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Além do Foz, teremos as participações do Operário de Ponta Grossa, o Paranavaí, Andraus Brasil, o Grêmio Baringá, a Portuguesa Londrinense e o Apucarana Esportes. 7 times em busca do título, e para o Foz, então, o campeonato começa domingo. Horário, Guilherme, um pouco diferente. 11 horas da manhã. Jogo no estádio do ABC. O primeiro adversário será a equipe do Atlético Clube de Paranavaí. Até um comentário que eu fiz durante a semana, que essa taça FPF, ela prevê no regulamento que sejam usados jogadores sub-23, o que pro Foz não é tecnicamente um problema, né? Pelo contrário, eu até acredito que o Foz seja beneficiado com isso, porque o Foz tem já um trabalho de base nos últimos anos, poderá aproveitar atletas que já estão jogando o Campeonato Estadual da categoria sub-19, outros jogadores aqui da região com idade inferior a 23 anos, um elenco que já vem treinando há cerca de 40 dias com o técnico Ivan Carlos Alves, mais alguns atletas que vieram de fora, de Foz do Iguaçu, de outros estados inclusive, e o elenco nesse momento, às vésperas da estreia, de acordo com a direção do próprio Foz Futebol Clube, conta com 31 jogadores. E é bastante gente, gente que faz parte da base, também alguns atletas que vieram de outros estados. Exatamente, alguns indicados por empresários, alguns indicados pelo próprio técnico Ivan Carlos Alves, pelo auxiliar o José Negreiros, enfim, agora vamos acompanhar e analisar o rendimento dessa moçada dentro de campo, no gramado, a partir de domingo contra a equipe de Paranavaí. Ingressos antecipados até hoje ainda a R$10, na hora R$20, mais um quilo de alimento, enfim, é uma opção aí para o torcedor aproveitar e desfrutar um pouco do futebol ali no estádio do ABC, né? De acordo com a direção do Azulão da Fronteira, ainda hoje R$10 nas bilheterias do estádio. Agora, se o torcedor deixar para adquirir o ingresso amanhã, ou seja, no dia do jogo, momentos antes de iniciar a partida, aí já vai pagar o dobro, exatamente R$20. Falando agora de futsal, nesta semana e no meio de semana tivemos o Foz Cataratas empatando com a Copa Gril de Marechal no ginásio Costa Cavalcante, um gol marcado ali a 15 segundos do final do jogo, 4-4 foi o marcador final. E agora tem mais pedreira, mais um time da liga pela frente? O time se superou, eu até diria, no empate contra o fortíssimo adversário, Copa Gril de Marechal, 4-4 no Costa Cavalcante na última terça-feira, e agora na próxima terça, o atual bicampeão paranaense, e jogo fora de casa, jogo no ginásio Joaquim Prestes, na cidade de Guarapuava, 8:10 da noite. Então, são adversários de muita qualidade, são favoritos, inclusive, ao título estadual, e mais um desafio para os comandados do técnico Luciano Bonfim. A gente já vê algumas mudanças, um comportamento diferente em relação a jogos anteriores, só que temos que também analisar que, do outro lado, o Foz está enfrentando adversários muito fortes. A Copa Gril, considerada nesse momento o melhor time do futsal brasileiro, porque é o líder, né, o time de Marechal da Liga Nacional, e o Guarapuava, que não faz uma campanha muito boa na Liga, mas está entre os 4 melhores da Série Ouro e é o atual campeão paranaense. Aliás, o bicampeão, porque ganhou as 2 últimas edições. Então, na terça-feira, vamos estar em Guarapuava, no ginásio Joaquim Prestes, para acompanhar mais um compromisso do Foz Cataratas nesse difícil campeonato, que é o estadual de futsal Série Ouro. Sidney Busanello, muito obrigado pela participação e bom fim de semana. Da mesma forma, Guilherme, um abraço, ótimo final de semana para você, para os ouvintes da Transamérica, e reforçando o convite, na terça-feira, a partir das 6 da tarde, já estaremos falando ao vivo do ginásio Joaquim Prestes, ao longo do programa Papo de Craque e na sequência, na Jornada Esportiva, ao lado de Alessandro Cunhasque, para a transmissão de Guarapuava Futsal e Foz Cataratas pela Série Ouro 2016. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica. Sempre lembrando, né, que as notícias do esporte você acompanha de segunda a sexta no melhor programa do rádio esportivo em Foz do Iguaçu e região, programa Papo de Craque, das 6 às 7 ao vivo em 104.5 e transamericafoz.com.br. Né? Não perca aí. Vamos de música agora. Daqui a pouquinho, 7 a 1 da semana, porque o poço, quando você pensa que já chegou no fundo, né? Não é não, né? O poço verde e amarelo é muito mais fundo, porque aqui o buraco é mais embaixo. Front Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front, e o Brasil, como se diz, né, não é um lugar para amadores, né? Sabe por quê? Vamos descobrir aí, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7. 7-1 da semana. 7-1 da semana, aquele quilo de feijão que só deve baixar de preço no ano que vem, se baixar, né? Aquele litro de leite batizado a R$4, aquele tomate cheio de veneno que custa o olho da cara e envenena até o seu bolso. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do combalido cidadão brasileiro. E ó, senta aí, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Miller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a goleada de hoje começa com notícia das Olimpíadas. E sabe por quê? Porque foram divulgados aí os preços das bebidas e alimentos à venda durante os Jogos Olímpicos. Por exemplo, um salgado, salgadinho assim, né? R$10. Pão de queijo, R$8. Água, R$8 também. Cerveja, R$13. Refrigerante, R$10. Pipoca, R$13. Enfim, quer mais? Ó, pagamento com cartão, só se for Visa. Enfim, né? Viva o Brasil! 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E quando você acha que 7-1 foi pouco, realmente foi pouco mesmo, né? Um teste global realizado pela Organização Transparência Internacional provou apenas uma multinacional brasileira entre 12 analisadas em estudo anticorrupção que analisa, entre outros pontos, a transparência de cada companhia. A única aprovada foi a Embraer, com nota 5,6. A pior foi a têxtil Coteminas, 1,1 de nota. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E por falar em situações denunciadas de corrupção, sabe quem apareceu na Câmara dos Deputados nesta semana? Claro que sabe, né? Ele, Eduardo Cunha, presidente afastado da casa, né, para se defender na Comissão de Constituição e Justiça. Aos colegas, ele mandou uma mensagem para lá de clara. Abre aspas, eu sou vocês amanhã. Fecha aspas, profetizou Eduardo Cunha. E olha, nesse ponto eu tenho que concordar, ele pode estar coberto de razão, né? 4. O procurador atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Também em sua visita à Câmara, Eduardo Cunha protagonizou uma cena no mínimo inusitada, sendo recebido em um dos corredores por um menino de 6 anos que se declarou fã mirim do poderoso deputado e disse tê-lo como ídolo. Que exemplo, hein, moleque? Ó, torcendo pra que você não vire político quando crescer, porque de inocente na foto com o deputado, olha. 5. De novo fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Também quem circulou pelos corredores da Câmara dos Deputados na terça e na quarta tomou um susto ao encontrar um banner holográfico. Exatamente, um banner holográfico do deputado Gilberto Nascimento, que era candidato à presidência da casa. Ó, parecia coisa de Star Wars, hein? Medo medonho mesmo. Não funcionou. Não, acho que até assustou alguns dos deputados, o que mostra que o Brasil realmente é para profissionais altamente profissionalizados, hein? 6. Voltou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E ainda falando da política, é provável que o cidadão paranaense seja obrigado a pagar R$2.300.000 para a instalação de um novo painel eletrônico no plenário da Assembleia Legislativa. O detalhe é que o painel atual é de 2008, ou seja, nem tão velhinho assim, né? A ideia, segundo os deputados, é deixar os trabalhos mais interativos e transparentes. Bom, se for pra isso, mas pô, tá caro, né? 7. Olha a descida, o chutão entrou. Alemanha 7, Brasil 0. Já na Paraíba, essa você deve ter visto nas redes sociais. Na noite de quarta-feira, a repórter Larissa Fernandes, da afiliada local da Rede Globo em Campina Grande, estava fazendo uma reportagem sobre assaltos e violência quando aconteceu o quê? Bom, foi assaltada. Mais realista que isso, impossível, né? A polícia até tentou localizar o homem que levou o celular da Larissa, não obteve sucesso, né? Que coisa, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro. E o gol do Brasil da semana, bom, é daqueles que depende muito da ótica que você emprega, né? Porque teve gente até soltando foguete e tudo mais, mas olha só, o único lado bom da quarta fase da Operação Pecúlio, deflagrada nesta semana aqui em Foz do Iguaçu, é que mostra que as autoridades efetivamente estão trabalhando e chegando a prender autoridades que até então eram tidas como intocáveis. O lado ruim, claro, é que num mundo um pouco melhor que o nosso, operações como a Pecúlio nem precisariam existir, né, partindo do princípio de que esquemas como o investigado sequer existiriam. Enfim, mas isso por hora é só utopia, né? Então parabéns aos investigadores. E chegamos ao final do Fronte Transamérica deste sábado, 16 de julho de 2016. Comigo aqui no estúdio, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Luciana Lauzini. Também tivemos aqui o Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi na sintonia. Meu agradecimento especial a você, ouvinte Transamérica, que nos acompanha em 104.5 e também na internet, no site transamericafoz.com.br. Programa Fronte volta no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, mas eu, Guilherme Wojciechowski, volto na segunda de manhã, a partir das 7 horas, com mais uma edição do informativo Transnotícias. E não deixe de acompanhar neste domingo o programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, das 10 ao meio-dia. A apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro. E o assunto deste domingo, ó, aparições de objetos voadores não identificados no céu da fronteira. Mistério, hein? Bom fim de semana para você, bom descanso. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.